Namastê, caros ouvintes, amigos e amigas sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Como sempre, uma satisfação estarmos aqui iniciando mais um programa Lux Esotérica. E como sempre, vamos dar início a esse programa recitando o mantra da vida una para trazer as influências dos grandes mestres da grande fraternidade branca para esse trabalho. Então cerramos os nossos olhos, procuramos uma conexão com o nosso ser interno e procuramos internalizar e compreender o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. E assim, meus amigos e amigas, ouvintes da Esotérica FM e também simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br e também amigos aqui sintonizados na Esotérica FM, www.esotérica.fm. Agradecemos muitíssimo a audiência para essa série de programas Lux Esotérica, que tem como objetivo trazer para vocês estudos continuados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e todos os assuntos relacionados com a espiritualidade humana. E nessa série inicial desse programa nós estamos trabalhando, estamos estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, e agradecemos desde já o grande prestígio, a audiência, o carinho de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que nos têm ouvido nas gravações, já que as edições diárias de segunda a sexta-feira desse programa estão sendo gravadas e estão disponíveis no site da loja Esotérica Virtual e também aqui no site da Rádio Esotérica FM. Então não se preocupem, se vocês perderem algum programa, vocês poderão ouvi-los posteriormente. E dando início aqui ao assunto de hoje, nós vamos continuar aqui a temática do livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, trazendo informações sobre todas as tendências, todas as influências, as radiações, as energias que acabam atingindo o ser humano. E chegamos aqui num tópico desse livro que vai nos falar sobre o ambiente natural, sobre as rochas, as árvores e também os tipos, né, de seres da natureza, os animais, chegando até as influências humanas. E esse tópico é muito importante porque a gente sabe que o ser humano não pode ser separado da natureza. Nós não somos uma criação especial, nós não somos nem maiores nem superiores à própria natureza, mas a humanidade pertence a um ecossistema que inclui a humanidade, inclui os animais, inclui os vegetais e os reinos inferiores, quer sejam o reino mineral ou quer sejam o próprio reino elemental. Todos eles fazem parte de um grande ecossistema que avança também para o lado espiritual. Realmente a espiritualidade também faz parte da natureza. E nós temos que nos pautar como ocultistas, como esoteristas, pelo princípio que nos foi ensinado pelos grandes mestres herméticos, os grandes mestres do Oriente, onde existe o grande princípio da unidade da vida. Quer dizer, toda a vida é uma manifestação dos grandes ideais, dos grandes arquétipos divinos, e todos os reinos estão contribuindo para manifestar esses arquétipos, todos esses princípios que nós percebemos, né? E que independem em muito do próprio ser humano, né? Nós imaginamos sermos seres especiais na criação, mas não é bem assim. O ser humano, ele é apenas um estágio dentro do processo evolutivo. As formas humanas que nós ocupamos, elas têm um objetivo especial, e cada um de nós, enquanto chispa divina, já passou por uma série de formas diferentes dentro da nossa evolução, e nós temos que olhar com muito carinho todas as formas que estão ao nosso redor, porque elas são veículos, elas são meios pelos quais se expressam as partículas espirituais que habitam essas formas. E o meio natural, ele é uma das expressões mais claras da profundidade, da extensão do poder da mente divina. Como nos informa os princípios herméticos, o universo é mental. Quer dizer, antes da existência material, existiram os pensamentos, existiram os impulsos conscientes que idealizaram aquilo que acontece hoje na matéria. Na verdade, jamais haverá uma novidade na matéria, a não ser aquela que já foi ideada na grande mente cósmica, em Mahat, a grande mente que conteve inicialmente todos os arquétipos, e aí esses arquétipos vão sendo comunicados para a natureza através da hierarquia divina na qual nós também fazemos parte, né? Naturalmente que o ser humano, ele tem uma posição especial dentro da economia do universo, e os primeiros seres que conduzem esses arquétipos, esses grandes ideais, são aqueles sete espíritos diante do trono da divindade, diante do trono de Deus, e que são os emanadores dos sete grandes raios, são os sete grandes emanadores das influências dos planetas sagrados da astrologia, são aqueles que realmente matizam com as suas cores os sete raios e naturalmente a cada um de nós. Enquanto chispas divinas, cada um de nós tem uma coloração que veio de um dos sete grandes espíritos diante do grande fulgor da divindade. E abaixo desses sete se seguem as hostes arcangélicas, aquilo que no Oriente são chamados de Dayan Chohans, ou os grandes senhores da luz, que vão trazer, né, os grandes arcanjos, e as suas hostes trazem esses ideais até planos mais densos, chegando até aquela classe de ser que nós chamamos de anjo. E existe uma multiplicidade muito maior de anjos do que nós podemos imaginar. Os hindus mencionam que existiriam 300 milhões de anjos, de deuses, para cada ser humano. Então, quer isso seja um exagero ou não, com certeza existem muito mais seres no plano invisível do que no plano objetivo onde nós nos encontramos agora. E são esses seres, realmente os anjos e os espíritos da natureza, é que praticamente encarnam no meio natural os grandes arquétipos da beleza, da harmonia, que desenvolvem realmente a evolução. Então nós temos uma dívida muito grande para com esses seres, porque são eles realmente que estão transformando esse planeta nessa grande multiplicidade de seres, em toda essa beleza que vai se descortinando diante dos nossos olhos. E também, por outro lado, quando nós vemos que os os anjos e os arcanjos se retiram de uma região do planeta, essa região se torna desértica, se torna sem vida, sem vegetação, sem fauna, sem flora. Então ela se torna estéril. Então é lamentável que em certos locais desse planeta, onde outrora já houve uma pujante vida material, né, com muita vida natural, e ali estava também o próprio ser humano, hoje são verdadeiros desertos. Quando nós vemos no Oriente Distante, na região do deserto de Gobi, ali na verdade se estendia um grande oceano naquela região, e ali havia ilhas com um maravilhoso clima e muitas cidades espirituais existiam lá, e isso no plano material. Só restou naquela região aquela cidade sagrada que perdura ainda nos planos espirituais, que é a sagrada cidade santa de Shambhala, que é onde promana todo o poder da grande fraternidade branca nesse planeta, e todos os espiritualistas que estão despertos nesse planeta voltam a sua face para o Oriente, buscando aquela estrela da iniciação que brilha permanentemente no coração de Shambhala, a grande cidade do rei do mundo, aquele que é o único e verdadeiro iniciador de todos os verdadeiros mestres e discípulos desse planeta. E de lá também emanam grandes arquétipos que devem ser corporificados dentro da natureza. E quando nós apreciamos países com uma fauna e uma flora tão exuberante quanto o Brasil, como na África, como certos locais da Ásia, outrora também na Europa, mas hoje muito já devastada, e nas Américas, na verdade o que nós estamos vendo ali é a obra dos anjos que comandam hostes de miríades de espíritos da natureza. Espíritos da natureza que são os gnômonos, as sílfides, toda uma hoste, uma pleia de seres que envolvem as fadas, os trolls e toda uma sequência, uma hierarquia de seres que são comandados diretamente pelos anjos, e são os anjos que conhecem verdadeiramente o que deve ser desenvolvido, e os espíritos da natureza trabalham os quatro elementos, né, para que essas ideias se corporifiquem. Daí então que a influência que o ambiente natural tem sobre o ser humano, ela é enorme. Na verdade, nós que habitamos, né, como daqui de onde eu estou transmitindo nesse momento, essa grande metrópole que é a cidade de São Paulo, na verdade é um desequilíbrio na natureza, porque é uma cidade que tem pouco ambiente natural, poucas árvores, um ar poluído, e milhões de pessoas se aglomeram em poucos quilômetros, consumindo uma série enorme de recursos, né, que economicamente pode ser interessante, mas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista humano, é um verdadeiro câncer dentro da crosta terrestre, porque realmente isso destrói o ambiente natural. E quando nós estamos na natureza e meditamos e entramos em sintonia com ela, nós ouvimos naturalmente a nota Fá. A nota Fá, que é a nota tônica do processo natural, ela ressoa por todos os ambientes onde predominam as plantas, os animais, quer sejam animais livres ou animais de criação, mas o ambiente naqueles locais onde há predominância da natureza, a frequência é esta, da nota Fá. Mas nesses ambientes que não são naturais, onde as construções de bloco, de cimento, de concreto, e todo o processo de energização, de eletrificação que acontece, faz com que nós sintamos uma outra nota. As pessoas que moram nos grandes centros, e hoje o Brasil vai se enchendo de grandes cidades que se espalham por todo o país, inclusive foi uma grata satisfação, uma recente viagem noturna de avião que eu fiz, passando sobre o estado de São Paulo em direção ao estado do Mato Grosso do Sul. É muito interessante que dentro daquela altura, né, de cerca de 10 mil, 11 mil metros de altitude, você consegue perceber muito claramente que a cada 20, 30 quilômetros, né, isso viajando à noite, você percebe grandes clarões, que são exatamente as cidades com 50, 100 mil. Há muitas cidades no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil com mais de 300, 400, 500 mil habitantes. São verdadeiras já megalópolis, né? E nesse ambiente, a nota tônica é diferente, meus amigos, minhas amigas. Ali você, ao meditar, você ouve uma nota diferente daquela que ressoa naturalmente no ambiente natural, que é a nota Si, que é uma nota muito mais alta, e isso acaba levando as pessoas para um nível que, obviamente, o nosso corpo ainda não está preparado para vibrar nesse nível. E essa nota Si, ela acaba acontecendo, acaba sendo ouvida, né, pelos nossos sentidos internos, devido principalmente à energia elétrica, todos os processos eletromagnéticos, os motores, computadores, mecanismos que são ligados e eletrificados, e também a própria falta de árvores, de gramados, de ambientes naturais. Então fica tudo alterado, e isso também se reflete numa outra questão. Uma questão que é aquela que as pessoas percebem que a vida fica muito mais agitada, o coração bate mais intensamente, com mais batidas, a pessoa fica mais elétrica, já não respeita mais aquele processo natural do próprio amanhecer e do anoitecer, porque o nosso cérebro é uma decorrência da evolução animal, né? Então, para se ter uma ideia, o nosso cérebro, ele só consegue produzir a sua química, né, os seus neurotransmissores, quando nós estamos com os olhos fechados ou no escuro. Daí que realmente todos os animais, quando o sol se põe, os animais se recolhem e vão repousar, diminuem a sua atividade, com exceção de alguns poucos que fazem o inverso, mas a maioria dos animais repousa durante a noite, e o ser humano também tem essa característica. Nós precisamos de um ambiente calmo, de um ambiente sem muita iluminação, para que o nosso cérebro possa se recuperar, para que ele possa processar o alimento e fazer a limpeza do corpo, e também redistribuir a vitalidade que nós estávamos estudando no dia de ontem. E nós vemos que o homem urbano, ele relega isso para um segundo plano, e através da luz artificial, da luz elétrica incandescente, nós iluminamos, por assim dizer, os nossos ambientes, as ruas, as nossas casas, e nós ficamos acordados durante a noite, e entre esses eu me incluo também, porque a minha jornada de trabalho se estende normalmente pela noite e pela madrugada. E isso não é saudável, nós podemos ver no comportamento das pessoas, porque elas reclamam que não estão tendo mais tempo para fazer as coisas, que atualmente o tempo passa de uma forma mais rápida, que elas não conseguem vencer a quantidade de compromissos, né? E isso tudo tem a ver com isso que nós estamos comentando. Ou seja, na verdade, nós estamos desconectados com o nosso relógio biológico e o nosso relógio está desconectado com os princípios da natureza. Na verdade, o nosso corpo está ligado diretamente com o movimento do sol, que é a fonte de toda a energia. Então, a cada 2 horas, dependendo da posição do sol, o nosso organismo tem a ativação de certos grupos de glândulas, de certos aspectos do funcionamento do corpo. E quando nós ignoramos isso, nós temos doenças relacionadas a essa desconexão, nós temos um estresse muito maior, nós temos essa dificuldade às vezes de nos lembrar das coisas, principalmente devido à falta de sono, que nós já comentamos nos dias anteriores. A pessoa que não dorme um número conveniente de horas, o cérebro não consegue fabricar todos os seus neurotransmissores, que só são, essa química cerebral só é feita durante o sono e durante períodos onde a pessoa está na escuridão ou com pouca luz, e aí que a pessoa realmente tem menos neurotransmissores para fixar a informação, e aí realmente tem dificuldades de pensar. E essa questão de que aparentemente o tempo está correndo mais rápido, isso realmente é totalmente aparente, né? Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos nos enchendo, né, de compromissos, nós estendemos as horas do dia além do que deveria ser, porque além de trabalharmos durante o dia, nós ficamos acordados muitas horas durante a noite. E o que acontece? O nosso cérebro perde essa noção de tempo, às vezes perde até a própria noção de espaço. E daí que surgem realmente todo esse estresse da vida urbana, pessoas realmente agitadas, né? Eu me recordo aí numa ocasião de ter ido numa cidade, né? E a pessoa já chegou para mim, né? Eu fui engraxar o sapato e o sapateiro que me viu chegando ali para fazer aquele serviço, né? No meu par de sapatos, ele perguntou: o senhor não é aqui dessa cidade, né? Aí eu perguntei pro engraxate: mas por que você diz isso? Como é que você sabe que eu não sou daqui, dessa cidade? Ele disse: olha, só pela velocidade que o senhor passou andando aí, já deu para ver que o senhor não é aqui dessa cidade. Aí eu falei: você acha que eu sou da onde, né? Ele falou: o senhor deve ser de São Paulo ou do Rio de Janeiro, né? Então ele já percebeu da onde que realmente estava vindo aquela figura. E realmente nós vemos que nos ambientes mais tranquilos, mais ligados à natureza, a tônica realmente é outra. E quando nós estamos no ambiente natural, ele nos influencia beneficamente, há muito mais presença de prana, de vitalidade, daí que realmente é importante que nós tenhamos contato com a natureza. Até esteticamente, né? Se o ser humano não tiver objetos ligados à natureza à sua volta, né? Quer seja plantas, quer seja quadros com cenas naturais, alguma coisa parece que não funciona direito no nosso ser, que nós nos desconectamos, né? E daí que há pessoas realmente que se sentem muito bem quando chove, há outras pessoas que se sentem muito bem quando, né, está fazendo um sol muito intenso, outras que preferem um clima mais frio, a outra um clima mais ameno. Tudo isso são relações que existem entre os temperamentos humanos e todos esses processos. Porque quando nós vemos um processo natural, quer seja um mero jardim, nós estamos vendo ali a obra divina sendo executada pelos anjos e pelos espíritos da natureza. Então nós devemos buscar o quanto nós pudermos, né, o contato com a natureza, e alguns alguns aspectos são muito interessantes, por exemplo, a água, né? É sabido muito bem que a água corrente, ela causa também uma corrente astral, né? Daí que é muito interessante se residir próximo a um rio ou a um lago que tenha entrada e saída de água, ou próximo ao mar, porque as correntes astrais que por ali passam, na verdade, ajudam a renovar as nossas próprias energias, as nossas próprias ideias e emoções, né? Daí que muitas pessoas admiram muito a chuva, se sente bem com o barulho da chuva, todo mundo dorme muito bem quando está chovendo, né? Desde que não seja, né, aquela tempestade com muita trovoada ou muito relâmpago, né? Mas aquela chuvinha sempre causa sono, sempre causa uma certa interiorização do nosso ser, e isso é muito importante. Então, viver próximo à água corrente, é alguma coisa aconselhável, né? Ou então, se for possível, criar um ambiente assim na nossa casa, ter ali algum objeto de Feng Shui ou algum adorno onde haja a água corrente, para que haja uma movimentação do astral, porque muitas vezes nós não conseguimos evoluir, não conseguimos mudar as nossas emoções ou as nossas sensações, porque nós ficamos numa mesmice daquelas vibrações que estão no ambiente, que nós vamos carregando cada vez mais essas vibrações, e não há nada que naturalmente modifique isso. Daí que é importante, daí que é saudável, inclusive estar em contato, né, com esses ambientes, né? Daí é importante viajar, conhecer outros locais, né? A medicina antiga fazia isso, recomendava que a pessoa fizesse uma viagem, fizesse, né, uma turnê qualquer, para realmente mudar a sua vibração. Outros elementos naturais que nos influenciam muito são as rochas, né? Porque as rochas, elas são os verdadeiros mestres ali daquele reino mineral. Obviamente que todo mundo gosta, né, das pedras preciosas, né? Preciosas ou semi-preciosas, mas todas as rochas, elas têm realmente influência sobre o nosso ser. Daí que é muito interessante fazer caminhadas nas montanhas, fazer caminhadas nos ambientes naturais, para entrar em contato com essas vibrações. E aqueles que quiserem ter pedras, terem rochas na sua casa, é bom que façam um estudo prévio de que influências que essas rochas trazem, porque há todo tipo de influência. Há influências positivas, negativas, neutralizantes, há pedras que são excitantes, outras que são tranquilizadoras, há pessoas que usam, né, as pedras consigo, né, quer seja na forma de uma joia, quer seja de um pingente, né. Esse é um conhecimento oculto muito antigo, né? Como, por exemplo, nós vemos no uso dos anéis, né? Quando a pessoa usa um anel que tem ali elementos, né, muito refinados da natureza, normalmente o ouro ou a prata e pedras semi-preciosas ou preciosas, ali ele está buscando um efeito sobre ele. Né? Ou seja, é uma influência oculta, né? O nosso objetivo aqui nessa série que nós estamos fazendo é falar sobre as influências ocultas. Então, cada um dos nossos dedos tem uma ligação com aspectos planetários, né? E um anel utilizado em um dedo ou no outro vai trazer influências diferentes. Agora, de uma forma geral, quando nós utilizamos um anel que tem uma pedra preciosa, essa pedra, ela interage com o nosso campo áurico, e aumenta uma certa cor dentro da nossa aura. Daí que há pedras que são altamente protetoras, como a ametista, há pedras que são altamente excitantes, ou pedras que dão força de vontade e realmente animam a pessoa ao trabalho, para que elas sejam mais ativas. Isso é o caso do diamante, de outras pedras brancas, né? Os minerais rochosos, todos eles têm essa atividade que acabam intensificando uma cor na nossa aura, e aí que a pessoa tem um comportamento ou outro de acordo com a pedra que ela está utilizando. Então é preciso consultar realmente alguém que tenha conhecimento sobre isso, para que essas pedras realmente tragam benefícios, né? Realmente não recomendo que a pessoa encha a mão com vários anéis, com pedras de diversas cores, porque isso seria um liquidificador de pedras, né? Que acabaria, ao invés de beneficiar a pessoa, acabaria por confundir e até atrapalhar a pessoa. É interessante usar uma joia, um anel que traga realmente proteção, que traga influências positivas, né? E nesse momento do nosso programa nós vamos fazer um pequeno intervalo, deixando com vocês, amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, uma mensagem da loja Esotérica Virtual, e já voltamos em seguida, continuando aqui o nosso estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Voltamos em instantes. Retornamos ao vivo, caros amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, também nossos amigos ouvintes aqui da Esotérica FM, que estão nos acompanhando ao vivo, e a você também que está nos acompanhando pelas gravações no site, tanto da loja Esotérica Virtual, aliás, da loja Esotérica Virtual e da rádio Esotérica FM. Vocês podem também aqui mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, tudo que vocês quiserem comunicar aqui conosco com relação ao programa Lux Esotérica. Vocês podem fazê-lo aí através do formulário Fale Conosco, tanto no site da loja Esotérica Virtual como da rádio Esotérica FM. E retomando aqui o nosso assunto, né? Faltam ainda alguns tópicos aqui para nós comentarmos, que são justamente as relações que nós temos com os animais e com os seres humanos, né? E aí tem muitas pessoas que preferem se relacionar com os animais do que com os seres humanos, né? Mas são duas categorias que realmente merecem um capítulo à parte, né? Porque com muitos animais a humanidade tem uma relação muito próxima, ela tem uma relação de carinho dos animais domésticos, né? E isso é muito interessante, principalmente para os animais, né? A influência não é tanto sobre nós humanos, mas é ótimo para os animais, porque nós somos os mestres espirituais dos animais, meus amigos. Da mesma forma como nós buscamos mestres espirituais que inspiram a nossa devoção, que inspiram o nosso conhecimento, os animais, eles nos observam como que totalmente extasiados, admirados, o que é que o ser humano faz que ele às vezes se entretém com coisas que para eles são inimagináveis, como nós construímos, como nós somos seres que estudamos, que conversamos, que temos esse poder da linguagem. Tudo isso é uma inspiração muito grande para os animais. E nós temos que imaginar e sempre manter em mente que em todo o reino animal, em todos os seres que têm uma consciência individualizada, né, ou uma consciência coletiva, no caso da maior parte dos animais, eles têm uma alma coletiva, né, Ou seja, uma chispa divina, ela anima uma alma coletiva que abarca dezenas de cães ou centenas de animais de qualquer espécie, né? É diferente, a diferença que existe entre o ser humano e o animal é que nós já passamos, enquanto espíritos, enquanto chispas divinas, por aquele processo de pertencermos a uma alma coletiva. Na verdade, cada alma humana individual, ela é o resultado de uma série muito grande de experiências que nós tivemos no reino animal através da evolução. E é por isso que o ser humano, ele é tão complexo como ele é, e como é que nós temos tantos impulsos inatos, né? Que dos animais a gente comenta que os animais têm instinto, né? O ser humano também tem instinto, né? Se nós pegarmos uma criança com um dia de vida e nós colocarmos uma colher de açúcar na boca dessa criança, ela engole esse açúcar, né? E o que é isso? É instinto. Isso acontece desde uma bactéria, desde uma célula, né? Ou um ser, né? É minúsculo, né? Unicelular. Se você coloca um montinho de sal, um montinho de açúcar, e esse ser unicelular, essa ameba, ele se desloca para um monte de açúcar, porque o açúcar é vida, é energia, é benéfico para aquele ser, como é benéfico também para nós. Por que que a criança já sabe distinguir o que que é bom, o que é ruim no seu paladar, sem ter tido experiência? Isso é, na verdade, um instinto que é, inclusive, genético, né? Já está impregnado. Agora, do ponto de vista espiritual, a coisa ainda é mais profunda ainda, porque essa nossa chispa divina que nos torna semelhantes à divindade, ela fez uma evolução que primeiro, ao invés dela subir, primeiro a nossa chispa divina mergulhou na matéria. Primeiro a nossa chispa divina se embrenhou, né, naqueles reinos invisíveis que são chamados os reinos elementais, né? E durante bilhões de anos a nossa chispa divina fez um grande mergulho na matéria, e na matéria invisível, na matéria espiritual, até que ela atingisse o grau máximo de materialização que se dá no reino da mineral, né? O mineral, ele é o ponto mais baixo, o ponto mais denso de toda a evolução, e mesmo assim nós vemos que ali a vida pulsa, nós vemos que os elementos químicos, eles tentam manifestar suas peculiaridades, eles tentam se melhorar. Nós vemos que o carbono pressionado por bilhões de toneladas, ele se transforma em diamantes. Nós vemos que o metal dentro dos grandes filões rochosos se torna em fontes auríferas, né? Dali surge o ouro, ou seja, a evolução ocorre até nesses reinos que nós chamamos de reinos inanimados. E todos eles estão manifestando inteligência, como muito bem mencionou Blavatsky em sua A Doutrina Secreta. Não existe nenhum ponto matemático do universo que não seja inteligente. Isso é uma postura que nós precisamos ter diante de todos os seres, porque é isso realmente que acontece, meus amigos. Cada um desses seres, dessas grandes manifestações conscientes, na verdade estão buscando evolução como nós também. É óbvio que há uma grande diferença, porque nós humanos já somos extremamente mais sofisticados, porque nós aprendemos muitas coisas. Nós saímos de um zero absoluto, que era, né, o seio da divindade, porque a natureza divina com aquele brilho tão intenso é praticamente idêntico às trevas. Nós praticamente não tínhamos condições de vibrar nada por nós mesmos. Nós tivemos que vir para as trevas buscar a luz, buscarmos brilhar a nossa própria luz. E o reino elemental que precede o próprio reino mineral, ele também busca essa evolução. Quando nós, por exemplo, nos sentimos irritados, quando nós às vezes descaímos para o lado dos vícios ou nos permitimos fazer coisas que nós sabemos que não são positivas para o nosso ser interno, na verdade, muitas vezes nós estamos obedecendo ao impulso do elemental que está na nossa aura, e o caminho do elemental é diferente do caminho do nosso ser divino interno, porque aqueles elementais, eles desejam ardentemente se materializar, desejam atingir o plano mineral, enquanto que as nossas almas humanas já têm um outro objetivo, que é o da espiritualização, justamente o desgarrar, né, o desapego da matéria, enquanto que o elemental que está em nós, ele deseja ardentemente a matéria, né? Isso tudo foi sumarizado por aquela célebre frase do apóstolo Paulo, né? Quando ele lá nas suas epístolas, ele menciona, né, que o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Porque existe realmente muitas vidas, muitos impulsos diferentes dentro desse complexo que nós chamamos de ser humano. Na verdade, nós imputamos uma unidade no ser humano, mas que é uma unidade abstrata, né? Já porque só de células, nós somos, cada corpo humano tem cerca de 4 trilhões de células, e cada célula tem uma vida própria, né? Daí que quando a gente diz, por exemplo, que uma pessoa morreu, né? Porque o que aconteceu quando a pessoa falece? Na verdade, se retirou daquele corpo a alma, né? O ser psíquico. E nós vemos então, aí nós descobrimos que cada uma das células vai lutar, cada uma individualmente, pela sua vida. Então o corpo se decompõe e dentro de alguns anos não restarão daquele corpo que não ossos, e mesmo esses ossos, com o passar do tempo, também se decomporão. Isso demonstra que a vida do corpo é totalmente independente da vida interna, da vida da alma. E daí que existe essa dicotomia entre a alma e o corpo, que muitas vezes, em certas situações, nós fazemos uma coisa que nós sabemos que é ruim, que nos prejudica, e em outras ocasiões uma coisa que é boa, que nós sabemos que deveria ser feita, isso a gente não faz, porque existe essa dicotomia entre o elemental e entre a nossa alma. Cada um deles está fazendo um movimento diferente, e daí que os animais com os quais nós temos relações, eles são também chispas divinas como nós, mas eles estão exatamente um reino atrás de nós, né? Eles ainda não conseguem expressar perfeitamente esse processo que nós chamamos de mente, de consciência, né? O animal, por exemplo, ele manifesta muito claramente a emoção, ele tem emoções muito intensas, eles são capazes de paixões, de demonstrar inclusive apego, de demonstrar afeto muito forte pelo seu dono, por aquelas pessoas que entram em relação, e às vezes essa relação é tão intensa que vira uma verdadeira união psíquica entre o dono do animal e esse animal, e o animal sabe quando o dono está chegando, sabe que está acontecendo alguma coisa com o seu dono, né? Existe uma série de literaturas aí que falam a esse respeito. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa relação com os animais, porque nós somos os mestres dos nossos animais. Então, lamentavelmente, nós vemos o que, que o ser humano faz com o reino animal. Ele praticamente o explora comercialmente para alimento, para, né, todo tipo de coisa, para extrair produtos, substâncias dos corpos dos animais, e ainda não compreende perfeitamente essa relação. E também é bom se mencionar de que no atual momento da evolução do planeta, né, não é possível mais a passagem de chispas de espíritos ou mônadas do reino animal para o reino humano, né? Na verdade, os últimos que fizeram assim foram aqueles integrantes da nossa humanidade que estavam muito atrasados e ainda estavam encarnados em corpos animais, apesar de já terem se individualizado. E aí que realmente, para que pudesse haver a encarnação, né, de um novo ser humano recém-saído do reino animal, o primeiro grupo humano que ele deveria habitar, obviamente, que teria que ser algo muito básico, né? Então, teria que ser uma tribo indígena, teria que ser os aborígenes ou aquelas comunidades que estariam diretamente ligados com a natureza, vivendo uma vida muito básica, né? E daí também que não adianta nós também tentarmos fazer o extermínio dessas comunidades, porque elas existem, porque existem seres humanos que precisam desse tipo de experiência, né? Nós vimos aí a colonização das Américas é realmente um exemplo disso, né? Quantos e quantos milhões de, né, aborígenes, de silvícolas, todas as comunidades indígenas das Américas foram praticamente totalmente dizimadas, né? Se existe algum traço atualmente, isso é muito pouco. Mas como nós percebemos que existe a reencarnação das almas, nós vemos que essas pessoas ainda reencarnam nas mesmas comunidades e aí acabam formando aquilo que nós chamamos das periferias violentas. Daí que nós temos grandes centros urbanos hoje, que apesar de serem civilizados, apesar de serem organizados com governo, com polícia, com todos os serviços sociais, mas são ainda comunidades violentas, comunidades onde há muitos assassinatos, muitas paixões inferiores. Então, realmente, aquele extermínio que foi feito durante a colonização, ele retorna atualmente com a nossa situação urbana, com as periferias e com as cidades extremamente violentas, onde nós não temos realmente uma segurança pública, né? Porque essa falta de segurança, ela está justamente não baseada só num processo econômico ou num processo sociológico, mas sim porque essas pessoas ainda não ganharam condições de se elevar socialmente, educacionalmente, humanamente, para que elas pudessem ser seres humanos melhores, né? Então, todas as relações que nós temos com os animais devem ser muito bem pensadas, porque só existem três maneiras, né? Ou existem três maneiras clássicas, não é que só existem três, mas existem três maneiras clássicas de haver uma individualização de uma alma coletiva, para que ela saia do nível coletivo do animal e se torne numa alma individual humana. Ou é pelo amor, ou é pela inteligência, ou é pelo ódio. E essa realmente é uma forma lamentável de se deixar o reino animal, porque muitas vezes, e isso aconteceu durante milhões e milhões de anos na história da humanidade e do nosso planeta, os animais sendo agredidos, sendo violentados, sendo destroçados para servir de alimento, para servir de caça, para servir de alvo de esporte, às vezes, né? O que que acontece? O animal, ele acaba usando a sua emoção, que é muito intensa, para desenvolver um ódio, uma aversão, né? É normal no reino animal que os animais se afastem do ser humano, porque eles sabem que nós somos seres muito perigosos para eles. Então, aconteceram, quando isso foi possível, muitos animais vieram para o reino humano através do ódio, né? Quando o mais adequado é que eles tivessem vindo para o reino humano através do amor, da afeição pelos seus donos. E é isso, meus amigos, minhas amigas, é que provoca uma grande soma de violência na humanidade, é esse comportamento agressivo, né? Que naturalmente vem desde a época dos, né, dos dinossauros, né? Aqueles dinossauros não foram extintos, eles estão aqui dentro de nós, dentro do nosso cérebro, lá no nosso complexo reptiliano, né? Aqueles comportamentos extremamente agressivos do reino animal e que nós não sabemos tratar, nós não sabemos como fragilizá-los, ou não sabemos como suavizá-los. E se nós nos deixamos levar pelas emoções, pelo desatino, nós também manifestamos, nós acabamos ficando mais violentos do que eram aqueles dinossauros, que, né, eu pelo menos acredito que felizmente foram extintos, mas a evolução biológica nos traz para o núcleo dos nossos cérebros, né? Como bem citou lá no seu livro Os Dragões do Éden, né? O grande astrônomo Carl Sagan, né? Os dragões do Éden, na verdade, estão aqui dentro do nosso cérebro. Qualquer dia desse nós vamos comentar até sobre certas passagens bíblicas, tal, que falam sobre isso, né? Na verdade, o perigo não está lá fora, o perigo está aqui dentro de nós, porque aquele animal violento, ele mora dentro do nosso ser. E no programa de amanhã, sexta-feira, nós vamos comentar aí sobre as relações humanas, né? Como que os diversos tipos de seres humanos nos influenciam, como as diversas civilizações ou raças humanas passaram por estágios diferentes de evolução e como na humanidade hoje nós temos estratos, né, que variam muitíssimo e que realmente nos afetam, e cada um de nós, na verdade, está num desses estágios, né? Cada um de nós pertence a uma grande raça, a uma grande civilização, se não fisicamente, pelo menos psicologicamente, mentalmente e emocionalmente, se não fisicamente também, cada um de nós é um integrante dessa família humana, que se estende desde, né, os seres altamente primitivos, dos seres quase das cavernas que ainda existem na humanidade, até aqueles seres altamente espiritualizados, aqueles seres que já vivem uma vida totalmente para o espírito, que são as pessoas que se dedicam à espiritualidade, aos discípulos, aos mestres, né, espirituais. Então há um grande leque aí, uma paleta de semitons que varia desde o selvagem até o mestre espiritual, ou como comentou o grande, né, Carl Gustav Jung, né, o problema da humanidade é que existe uma diferença evolutiva entre as pessoas nesse planeta de cerca de 20 mil anos, né? Porque há pessoas vivendo ainda na época das pedras ainda, né? Homens das cavernas, e há pessoas hoje vivendo já da sua mente, do seu espírito, que vive uma vida para a beleza, para a estética, para a ética, para o conhecimento, e alguns poucos também já vivem até para a espiritualidade. Então, sumarizando aí a nossa mensagem de hoje, nós temos uma relação muito forte com a natureza, né? Nós precisamos nos harmonizar com ela, precisamos conhecer essa relação e precisamos ajustar os nossos ritmos com o ritmo natural, porque nós fazemos parte da natureza e jamais nós seremos realmente ecológicos enquanto nós não nos incluirmos dentro da ecologia, quando nós não nos sentirmos realmente alheios, né, ou fora da natureza, porque o ser humano faz parte desse planeta, que é uma unidade espiritual, e nós temos que atuar realmente como se nós fôssemos parte deles. E a nossa relação com os diversos reinos tem que ser uma relação de compaixão, uma relação de ajuda à evolução, porque nós realmente auxiliamos o elemental a evoluir, nós auxiliamos o mineral, o vegetal, os animais a evoluir. Depende da nossa postura que essa evolução seja para o benefício geral, porque mesmo quem está lá numa pedreira escavando as rochas, ou quem está cultivando uma horta, ou está desmatando florestas, ou plantando árvores, ou aqueles que estão criando manadas de animais, ou a simples pessoa que está com o seu animal de estimação em casa, nós estamos auxiliando a evoluir esses reinos. Daí que nós precisamos nos harmonizar e nos harmonizar com o meio ambiente, procurando realmente ter uma ecologia, um comportamento ecológico que parta de uma postura espiritual com relação à vida e que parta desse grande princípio da unidade da vida que a tudo deve pautar. Então nós vamos encerrando esse programa de hoje da série Lux Esotérica, meus amigos e amigas, ouvintes. Sempre relembrando a vocês que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Rádio Esotérica FM, e as gravações dos programas estão sempre à disposição de vocês no site da loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br e também no site da Rádio Esotérica FM em www.esotérica.fm. Vocês podem ouvi-los a qualquer momento. E todas as suas perguntas ou manifestações, opiniões sobre o programa que vocês quiserem enviar, usem aí o formulário Fale Conosco nas nossas páginas. Nós teremos o maior prazer em respondê-los. E vamos encerrar esse programa de hoje com o mantra do ser interno, buscando uma vez mais não só o encerramento desse trabalho, mas a nossa harmonização com o nosso ser interior. Então, agradecidos, recomendamos a todos, cerremos os nossos olhos e busquemos a nossa comunhão com o nosso ser interno e vamos procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. ouvintes da Rádio Esotérica FM e simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Que Deus abençoe a todos vocês. Desejo a todos um ótimo final de noite, um bom repouso e que nós possamos nos encontrar amanhã e nas próximas oportunidades aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Rádio Esotérica FM, onde vocês encontram música e sabedoria para a sua alma. Uma boa noite a todos vocês, amigos e amigas.